vamos embora. Forrozão. Tem mentira dos recados ao vivo? Que se mexer. Balança, balança. Eu era um cabra direito, mas não teve jeito, a mulher me deixou. Eu sofri demais, perdi a minha paz por aquele amor. Quando vi que não tinha jeito, eu fiquei raparigueiro, só vivo nos cabaré. Não quero saber o passado, porque mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Só gosta de homem safado. Não chega o fim de semana, eu saio todo bacana no meu carro importado. O pai da mala cheio de mel, os bancos cheios de mulher, zoando pra todo lado. Quem quiser sair comigo tem que ser sem compromisso, que eu sou uma bagaceira. Sou cabra desmantelado, porque mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Mulher só gosta de homem safado. Só gosta de homem safado. E esse não é o cabra safado que bate mulher não, viu? Esse é os cabra safado que querem outras coisas. E balança, balança. Quando chega o fim de semana, eu saio todo bacana no meu carro importado. O porta-mala cheio de mel, os bancos cheios de mulher, zoando pra todo lado. Quem quiser sair comigo tem que ser sem compromisso, que eu sou da bagaceira. Sou cabra desmantelado, porque mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Mulher só gosta de homem safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Sou, sou, sou, sou, sou safado. Mulher só gosta de homem safado. Ô, pegadinha boa danada, vamos balançar, balança. Pega a nega e leva pro salão e vamos.